direto, foque, após você ter essa localidade. Decola pista 1-0, curva à esquerda, Momo, transição foque. Controle 1208, aciona 5470. Olhe, bom dia, Golo 7, Golo 5. Golo 7, Golo 5, bom dia, contato radar, Golo 360, sai da água. 11, aproximação final, embaixo para baixo, estamos agora a 1 milha do... 359, científico, tem baixo travado, pouso autorizado 1-0, vento 0-2-0 graus com 5 nós. É, confirme qual é o vento? É, 20 graus, 0-2-0 graus com 5 nós. Ciente. Paulo Salvador, 355-4, parte 3, pushback, acionamento. 355-4, parte 3, autorizado, chama a parte. Mara. Ono 607, chame Recife, 125 Ono. 125 Ono, chame Recife, 607. Ele mantém após o tempo. Paulo Salvador, 355-4 para o táxi, 5-4 a bordo, 3-40 alterna Recife. 355-4, táxi, parte 1, Índia Alfa, ponto de espera do 1-0, chama a torre, 1-1-8-6-2, altímetro 1-0-2-1. Parte 1, Índia Alfa. Espera chamar 255-4, obrigado, bom dia. Disponha, bom dia. Bem-vindo, solo 56, direita 21.9, solo livrar. Direita 1.9, o Zeno vai seguir de solo após a TR da trip passar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Gente, após a passagem do TR da trip, está autorizado, chamar a bordo táxi 6.7. Salvador, muito bom dia, portão 3859, virou à direita. Portão 3859, bom dia, Alfa, Juliette, portão 09. Dá 1-0, vento 030 graus, 39. 1-795, chame Recife, 1-2-2-2. 2288, bom dia, saindo. Bom dia, meu bom dia, Abata POP02, sobrevoo Parque Pituaçu e Paralela, 500 pés, tá livre, Nicola da 17, curva direita, via litoral. Controle 120, decima 80, aciona 0115. Salvador 35514, ingressando na Índia, está pronto. Ali mantém. Não vai ligar sonar, chama o táxi. Portão 03 autorizado, chama táxi. Chamar a táxi, bom, Salvador, Hugo 9030. Gol 9030, contato radar, Gol 410, será Puca. Gente, Puca, subindo para o 490, Gol 4, atentar o tráfego da Gol, que também está com curva esquerda no perfil da Puca. Tem livre decolagem da 1-0, o vento variável com nós. Livre decolagem 35514. Segundo quadro, a trip, decolado 00, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado, senhor. Controle Salvador, bom dia, trip 5514. Trip 5514, bom dia, contato radar, subo 130, direto Conde. 130, na proa de Conde, 5514. Alfa, posto de servo, 1-0, torre, 1-8-6-2, né? Altimetro, 1-0-2-1. Índia e Alfa, no posto de servo, 2-6, voo, 1-8-7. é ingresso e decola, Juliette Romeu, vento variável com nós. Deixa eu baixar para o final, 1897, tá, pista livre ali, decola da 1-0, variável com 9. Fora. Jet Romeu, decolado agora 03, ao ingressar no litoral, controle 20.8, meu voo. Ao ingressar no litoral, 120.80, grátis, tá, regresso. Fala, Salvador, bom dia, 3290, formação de motorização, Tá 3890, Recife, tá pronto pra cópia? Tá 3890, autorizado Recife, 330, Alperu Isque 58, aerovia, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 80, aciona 5466. 330, aprovado para Recife, 358, 1-0, curva esquerda, Puca, Aracaju. 308, é o controle 5466, transforma, está na 3890. Na 3890, está com o planejamento correto, chama o pushback e saneamento. Camarada. Salvador, bom dia, Fernando, Minha, 5, 7, 10, ali mantém na 1-0, lá. Isso é decolado 05, controle 20.8, bom voo. 08, muito obrigado. Posição 3153, autorizado Galeão, 380, nível, aerovia Pitulu 10, decola da 10, curva à direita, Dael, Leta Bridge, controle 120, decimal 80, aciona 5467. Só confirmando, 5467. 5467. Chama pushback acionamento, 3153. Salvador, Sideral 9970, pushback e acionamento no pátio de carga. Sideral 9970, está autorizado, chama táxi. Chamando para táxi. O senhor tem um ainda na escuta da torre? Oh, já vou transferir, senhor. Sente. Olá, Salvador, muito bom dia. O papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, bom dia. Prossegue litoral 510 na escuta. 510 na escuta do controle, Romeu. Pista 6570, livre decolagem, variável com 9. Livre decolagem, pista 10, apta caso 6570. Tamina 570, decolagem 08, controle indo a 0.8, bom voo. 1208, uma boa tarde. Controle Salvador, bom dia, Atsa Cargo 6570, cruza 3000 na sua escuta. Atsa Cargo 6570, bom dia, contato radar, voo 370, sai da PUCA. Voo 370 na saída PUCA, 6570. Rio 5973, autorizado Recife, 310, aerovia autorista 58, decola da pista 10, curva esquerda, pouca transição Aracaju. Controle 120, decimal 80, aciona 5462. Ida 1950, senhora. 150, autorizado, fica 5594. 150, 5594. 462 do 0. E o 5973 está correto, chama pushback acionamento. Não escuto, América. Pedindo autorização de rebote. Gente, vai da onde para onde? Posição 11 para o passo 3, posição 10. Gente, para o reboque, transfira para o solo em 121.9, o América. Ok, obrigada. B21-118-6 no ponto de espera, obrigado. Solo Salvador, América, Novembro, 178. Só confirma o código de chamada? América Novembro 178. América Novembro 178. Paciente, reboque para o pátio 3, está livre. Chama no termo. Ok, chamada de um termo. Sideral 99970, aproxima ponte espera, próximo dia. O 9970 Sideral, pista livre autorizada em linha decolar, variável com 3 nós. Vai decolar, Sideral 1897. Tá, escuta, voo 1897. Agora o centro Recife, 1251. 251, voo 1897. Atsa Cargo 6570, chame Recife, 12685. Recife, 12685, Atsa Cargo 6570, mande. Bom dia. Papá, November Papá Tango, Barreiras do nível 180, autorizado. Vai seguir na radial 300 até 350 milhas, após cancele, prossegue 065, visual até a localidade. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, na saída Momo, Cogibo após direto. Controle 120, decimal 8, aciona 5454. Matheus, ali é fala 35 direto na Momo. Verão 9970, bom dia, Momo Fox. Federal 9970, contato radar, subou 340, sai da Momo. 340, sobe. Atracionamento de táxi, agora chama a torre, 1-1-8-6-2. Não consegui copiar, muito baixa a visão. Romeu Golf, prazer que é autorizado, nível 180 direto, consegue radial 263 até 080 milhas, posso cancela, consegue visual no 065 até a localidade. Decola da 17, curva direita, Arbor, Eleva, controle 120, décima 80, acena 5474. Bate o POB. Direta, bate o POB. Quatro a bordo no hangar da Aero Star. Ciente. Agora acionamento de táxi, chama a torre 1-1-8-6-2. Solo 1-5-9-7-3 para o pushback e acionamento. Rio 5973 aguarda, pushback acionamento. Faltam 3890, remoto 1-2, pushback acionamento. Rio 5973 está livre no pátio 3, chama ataque. 5973. O ano foi November 1978, está na escuta. November 1978 na escuta. Prossiga para o América 1978. O senhor vai aguardar para continuar o rebote, tem aeronaves que vão puxar agora no pátio na área remota. Ciente, mantenha a posição. Ok, mantendo a posição. Então 3890, remoto 1-2, está autorizado, chama táxi. Autorizado, contará para o táxi. 3890, vamos dar. 5396, prossiga. O 5396 agora de confirmação com a torre. Qual é a sua posição no momento? Como gravador também, 5973 na escuta. 5973 na escuta. O Rio 5973 vai aguardar para o pushback, só ainda não fechou a parte de carga, agora para o pushback. É, não entendeu a mensagem. O Rio 5973 vai aguardar para o pushback. Aguardando para o pushback. Tá 3153, portão 05, está livre, chama a táxi. Fala, Rio 5973. Corrigindo, agora que eu vou poder iniciar o pushback, não complica para a nave 5. Então o Rio 5973 entendeu que pode iniciar o pushback. Solo é o Rio 5973. Prossiga. Está ali para o pushback acionamento? Afirmativo. 5973. Será o 9970 que está atualizado, Flock. Muito obrigado. Geral 9970, chame Recife, 12685. 12685, bom dia. Bom dia. Inversão não, chame táxi, 45. No 463, mesmo teste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo, corrigindo, chame Aracaju, 120, decimal 3. Triple 55, no 4, copiou? Eu vou chamar Aracaju, 107. Alfa, ponto de centro da bandeira, torre, 8.52, que é o teu 3.1.93. Para o táxi, são 3.8.9.0, seu amigo 1.2.9, 2.50, até na Chiva Natal. 3890, táxi Pati 1 no Índia e Alfa, ponto de espera do 10 Torre, 1 no 8, meia dúzia, altímetro no 021. Pati 1 no Índia e Alfa, espera da 10, 2 meia dúzia, 3 2 9 0.